programa Nova Dimensão. A visão da vida sob a ótica espírita. Entrevistas, reflexões e esclarecimentos. Observando as dúvidas e os desafios do dia a dia. Queridos ouvintes, uma boa tarde a todos. Está no ar mais uma edição do programa Nova Dimensão, a visão da vida sobre a ótica espírita. Com muita satisfação que estamos dando início neste domingo, nesta tarde de domingo agradável, a mais uma edição do programa Nova Dimensão. E hoje iremos discutir um tema que muitas vezes, né, faz parte da nossa vida, nos escravizando, fazendo com que a gente se perca em nosso mundo interior. Estamos falando da depressão. A própria palavra, né, que é frequentemente usada, né, já descreve, né, que é a perca de contato, né, com os nossos sentimentos interiores. Né. De certa forma, todos nós nos sentimos, né, vez ou outra, né, naquele estado de ah, hoje eu estou para baixo. Né, até a gente já desenvolveu uma linguagem sobre isso, né, hoje eu estou deprê. Então esse deprê que nós intitulamos como depressão. Tá? Porém, esses sentimentos do ponto de vista clínico, né, essa deprê, esse estado de alteração, perante a visão clínica, é considerado apenas como um estado simples, né, de alteração de humor. Mas nós temos também a depressão de nível psiquiátrico, né, que já é algo bastante diferente, pois já trata de uma patologia, de uma doença de níveis mais profundos, como outra doença, né, qualquer, e que exige aí um tratamento ministrado por profissionais. Tá? E com muita satisfação hoje, nesta tarde gostosa de domingo, a gente recebe uma querida amiga da cidade de Ariranha, a Gláucia Aparecida Tambra, que vai falar sobre esse tema depressão com a gente. A Gláucia é advogada, é funcionária pública municipal e já está com a gente na doutrina espírita, dividindo a tribuna, nas palestras que a gente tem a oportunidade de se encontrar por aí. E sempre a gente comenta, né, a respeito deste tema, depressão. Não só deste, como de muitos outros. E a gente estava discutindo agora há pouco a respeito do tema depressão, antes de entrar ao ar, de que este é um dos males do século, né? Que destrói, que avassala um número muito grande de pessoas. Então, em nome do programa Nova Dimensão, né, eu quero dar as boas-vindas a esta amiga de jornada, Gláucia. Tudo bem, Gláucia? Tudo. Muito boa tarde a todos. É muito gratificante estar aqui para podermos falar do tema tão atual que atinge tantas pessoas e que muitas delas não sabem como lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de doença. Exatamente, porque às vezes a depressão é algo tão silencioso que nós mesmos não sabemos, né? A gente nem sabe, né, que está sendo portador de um mal ali que está atrelado com a gente. Às vezes, como nós dissemos agora há pouco na abertura do programa, pode ser aquela simples alteração de humor, né? Aquele deprê que todo mundo fala. Mas se isso costuma acontecer com uma frequência, né, além do normal, o nosso bom senso vai nos dizer. Precisa de uma conscientização, principalmente de um acompanhamento de um profissional. E é com esta visão, é com este enfoque que a gente vai dando abertura ao nosso programa. E desde já convidando a vocês, ouvintes, a prestarem bastante atenção, a também nos remeterem cartas aqui para a emissora, né? Solicitando temas também que porventura quisessem, né, que a gente tratasse aqui no programa Nova Dimensão. Cláudia, o que é depressão, né, no seu ponto de vista, até porque você tem uma visão muito particular deste tema, nos fale um pouquinho sobre a depressão, sobre os sintomas, né, de como ela se desencadeia, como identificar os tipos desse conflito interior que tanto nos escraviza nos dias de hoje. A depressão, ela é a doença da alma, né? Clinicamente falando, a depressão, ela é um distúrbio fisiológico de neurotransmissores cerebrais. Vamos especificar. É um desequilíbrio bioquímico do cérebro. Ou seja, é a ausência de certos hormônios, tanto que a gente tanto ouve falar, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Esses hormônios, eles são responsáveis pelos estados, pelo controle de estado de humor. Você falou aí de neurotransmissores, né? Para a gente esclarecer um pouquinho, os neurotransmissores são substâncias químicas, né? Eles são produzidos pelos nossos neurônios, ou seja, pelas nossas células nervosas, né? Vou citar apenas dois, né? Que são mais simplesinhos aqui da gente dominar, até porque não temos nenhuma formação acadêmica a respeito, exato, né? Mas a noradrenalina e a serotonina, elas são muito próximas, porque são substâncias químicas que, de certa forma, induz, né, a excitação mental para o lado do bom humor. Exatamente. Né? Até a serotonina, ela tem esse apelidinho, né, que é o hormônio do bem-estar. Ah, né? Elas são os neurotransmissores, né? São esses hormônios que ajudam os nossos nervos cerebrais a estarem disseminando esse estado de bem-estar. Certo, e de certa forma o indivíduo que sofre, digamos assim, uma carência, né, desses neurotransmissores, dessas substâncias químicas, tende a ficar naquilo que descrevemos há pouco, né, um estado, um comportamento emocional diferente naquele dia, determinado de acordo com a situação, enfim, pode-se dizer assim também, né? Exato, ela vai nos passar alguns sintomas, né? Essa deficiência ou essa ausência de hormônios da serotonina, a noradrenalina e a dopamina vai nos passar certos sintomas no físico. Então, a evolução da psiquiatria transformou, ou melhor, estabeleceu a depressão como uma síndrome. Seria um conjunto de sintomas. Certo. E a doença seria classificada hoje em unipolar e bipolar. Certo. Os sintomas da unipolar seria tristeza profunda, desânimo, estresse, ansiedade, complexo de inferioridade, né? O depressivo tem muita baixa autoestima, sentimentos de culpas, né? Ele sempre está se culpando por alguma coisa que fez ou deixou de fazer, demais. Remorso, né? Isso é triste. Verdade. Medo, insônia, há uma alteração do sono, alteração no apetite também, ou a pessoa come muito ou ela deixa de comer. O desinteresse sexual, ela não tem interesse, ela não tem essa questão. Também desinteresse pelas atividades corriqueiras que ela fazia. Ela vai ter uma dificuldade na concentração diária dela. Crises de choro, essa é a mais comum. A pessoa se joga na cama e só chora o tempo todo. Isolamentos, né? Irritabilidade, sim, excessiva, sentimento de angústia, aquele aperto no peito, assim, principalmente em certos horários. E também um principal ali, que eu acho que esse é um fator também que a gente teria que ter uma atenção maior, é a perda do ideal de amor. Sim, porque o indivíduo praticamente deixa de se amar, né? Ele se aprisiona, né? Dentro de si. E sobre a bipolar, né? O que vem a ser esse transtorno bipolar também? Só assim, superficialmente, Glaucia, para a gente poder entender. A bipolar, ela é a alteração do humor mesmo. Ele está nesse estado depressivo, o indivíduo está nessa tristeza profunda, né? Todos esses sintomas praticamente quase se desenvolvem num depressivo, com exceção de um ou outro. E ele passa a exaltação. Ele passa como se ele não tivesse nada, ele está no isso durante o próprio dia, ele é uma alteração de humor muito rápida, ele está lá embaixo, de repente ele já está lá em cima, exaltado, já num sentido assim, de bom humor. Sim. É importante falar que tanto a unipolar como a bipolar, elas são acompanhadas de ideias suicidas. Todo depressivo tem ideia suicida. Até porque ele vai se desvalorizando, né? Diante da vida, ele vai deixando de acreditar em si também, né? É. A visão lamentadora tende a nos destruir mesmo. Exatamente. Né? E vale a pena ficar muito atento, né, a tudo isso, né? Por isso que tem que, rapidamente, ao ser identificada, tem que haver o fator conscientização. A gente sempre bate em cima disso nas aulas de reforma íntima, porque se o indivíduo não se conscientiza de determinado problema, dificilmente a gente consegue alcançá-lo para que se haja cura, não é verdade? É o se conhecer, né? A Exatamente. Pessoa tem que se conhecer, conhecer para poder se libertar de certas situações, né? E a depressão, ela tem sempre uma gota d'água, né? É o copo que está cheio, que vem acumulando, e chega uma hora que um fator, por mínimo que seja, ele cai no copo e a depressão então explode aí. E muitas vezes é até levando a pessoa ao suicídio, o que é muito triste de se ver, que é os quadros hoje que a gente vê. Uma das maiores causas do suicídio hoje é a depressão. Exatamente. E você falou uma coisa interessante, né? Que essa gota d'água. Porque, veja bem, por que que é importante ter os dois... Nós temos que ver a depressão, o tratamento, sobre dois aspectos. Primeiro, nós temos o quadro biológico, né, o psicológico, onde ela vai se manifestar no psicológico e logo já vai começar a transmitir para o biológico, ou seja, para a parte orgânica, todos esses desajustes. Exatamente. Né? Isso, a parte clínica, acadêmica, trata com uma precisão muito grande. Hoje nós temos alcançado resultados notáveis nas áreas científicas que estudam os distúrbios, né, de comportamento interior, a depressão, enfim, entre outros. Porém, nós vemos que é importante a conscientização do indivíduo para unir o tratamento clínico com o espiritual. Exato. Porque se o indivíduo não encontra nenhum respaldo em si, se ele não se preparou de certa forma, se ele não tem essa bagagem interior, como que ele vai conseguir, né, suportar? Aí é onde você falou, enfatizou bem, ele pode se sucumbir, se entregar a um suicídio. Né? Uma coisa muito importante que se deve falar antes da gente entrar Sim. no nosso aspecto espiritual Sim. é que, havendo a presença de qualquer desses sintomas que as pessoas acham que é normal e, hoje estou muito triste, uma tristeza que perdura por mais de 15 dias, você já pode procurar um especialista, seja ele um terapeuta, seja ele um psicólogo, um psiquiatra. Por quê? Tendo esse distúrbio, esse desequilíbrio químico do cérebro, haverá necessidade desse arranjo químico através da medicação, do tratamento medicamentoso. Exato. E associado a isso, a pessoa, como você disse, tem que aliar o tratamento espiritual. Sim, porque aí ela encontra, né, todo esse reforço, né? Porque, primeiramente, que essa parte espiritual, a parte psicológica, né, ela vai começar a aceitar. Eu tenho que mudar, né? Exatamente. É o primeiro passo. Então, ela identifica que ela é uma pessoa que tem a predisposição para se tornar uma depressiva ou que já está, né? E começa essa viagem interpessoal. Exato. E aí é essa busca, né, que vai ser travada dentro da pessoa e que vai conduzi-la a uma libertação por completo, digamos assim, de acordo com que ela vai se conscientizando. É, Jesus nos ensinou a conhecer a verdade e ela vos libertará. Então, você, olhando para dentro de si, você vai se conhecer e vai poder ter essa conscientização, né? Porque você vai conhecer os seus problemas e vai ter a certeza de como poder tratá-los também, ou de buscar uma ajuda, se caso a pessoa não tiver ainda uma evolução aí que possa estar nesse nível, né, de conscientização total. Mas já vai saber que tem que procurar uma ajuda, né? Exatamente, né? E as causas? Como que a gente pode chegar, então, analisando de um ponto de vista sistematizado, né? Por que que eu posso vir a ser um depressivo, né? Porque às vezes tem pessoas que têm uma certa predisposição, né? Você, exato, ela já é colocada diante de situações da vida e ela não consegue suportar, ou uma pressão muito grande também exercida sobre esta, né? Faz com que ela não arranje ferramentas para lidar com aquilo que a vida está lhe oferecendo, que na maioria das vezes, ou que é uma lição para nós, para o espírito, exato, né? A medicina, embora ela trate os efeitos, né, através da medicação ou da terapia, ela não tem conhecimento da sua origem, da onde a depressão ela provém. Na verdade, ela não tem o conhecimento de suas causas. O que a gente analisa é que existem duas causas, espiritualmente falando. Seria a causa remota, que é aquela em onde a pessoa já nasce com essa deficiência, onde você disse é a predisposição da pessoa já ter a depressão, né? Uhum. Ela nasce com essa deficiência, ou seja, a criatura traz consigo toda a sua história, toda a sua bagagem de vida, de existências passadas. Nós tivemos outras reencarnações, estamos aqui nesta, vivendo esta existência. Sim. Então, ao reencarnar, o indivíduo ele escolhe algumas provas, outras obviamente lhe são impostas, né? E ao escolher essas provas, quando ele passa aqui nessa existência, o que acontece? Ele vem aqui para se evoluir espiritualmente, né? Porque somos todos seres angelicais, é essa a nossa, o que Deus nos ensina, né? Isso. Somos feitos à sua imagem e semelhança e Deus quer que a gente então chegue à angelitude, chegue a sermos seres angelicais. Então, quando ele chega aqui na Terra com esta missão, vamos dizer assim, com essas provas para serem passadas, a alma ela se torna rebelde, acaba ficando receosa e não consegue prosseguir nesses compromissos redentores abraçados quando da reencarnação. Então, ele já nasce com essa deficiência, ela já vem com esse medo, com essa deficiência já, no caso, predisposto, né, a ter a depressão. Uhum. Até porque nós, por justiça, né, não lembramos das existências anteriores, né, salvo em algumas exceções, né? Mas exato, isso explica muito, né, a nossa antipatia ou simpatia ou predisposição para alguma coisa, né? Exatamente. Então, por quê? Se nós não vermos dentro desta ótica, pode estar havendo uma injustiça muito grande, né? Porque aqui de 10 pessoas, talvez uma tenha uma predisposição, ou 9 tenha predisposição, uma não tem. Exatamente. Enfim, existe tudo um porque é minha falta de fé, não é minha falta de preparação. Sim, mas quais os ingredientes também para eu me preparar para quando encontrar estas predisposições no meu caminho, porque eu vou encontrá-las. Exatamente. Né? Nós somos, exato, predispostos a algo, se a gente, sim, for analisar, né? Porque nós temos o nosso livrinho, né? A nossa autobiografia, que todo dia a gente abre e escreve um pouquinho, tanto nessa existência quanto em outras existências. Sim. Essa é a primeira causa, né, Zé? Exato. A segunda seriam as causas atuais, que são dessa existência mesmo. É aquela que acontece nesta vida. Geralmente ela está ligada a perdas. Perda de um ente querido, perda de um emprego, de um relacionamento afetivo, né? O namorado ou namorada, marido ou mulher, esposo ou esposa, né? Uhum. Traumas também, qualquer tipo de traumas. As necessidades psicossociais, dificuldades socioeconômicas. Então, essas são as causas que acontecem aqui, que levam a pessoa. É aquela gotinha d'água, né? Sim. A pessoa já vem tendo todo um acúmulo e quando às vezes acontece, vamos supor, a perda de uma pessoa querida, aí acontece, então, esse transbordo que é o fator determinante para que a depressão ecloda, venha, né, se desencadear, porque ela pode, exato, não suportar, né, toda essa pressão que exerce, que a situação em si está exercendo sobre ela, né? Exatamente. Por isso que nós chamamos muita atenção, né, para que a pessoa comece a despertar para o conheça-te a ti mesmo, exato, né? Que isso vai dar um reforço muito grande na nossa jornada, um na nossa suporte, caminhada, né? Exatamente, porque se nós não nos conhecemos o suficiente, quando determinadas provações surgirem em nosso caminho, Não é uma regra, não é uma fatalidade, um destino, mas porque nós nos colocamos nesta condição e somos atraídos de certa forma, vamos dizer assim, quando estas se posicionarem como algo retificador, porque se nós erramos, nós vamos ter que retificar, que corrigir esse erro que a gente fez. Exatamente. E muitas vezes ele vem em forma de aprendizado. E as dores é a melhor bênção, porque ela nos coloca de volta, né, naquela conduta que nós nos desviamos, né? E a nossa linha de conduta volta a ser traçada de maneira que nós possamos seguir com toda tranquilidade rumo à nossa evolução. Porém, antes disso, a gente passa por esse processo que chamamos dor. As dores, elas são necessárias para a própria evolução do espírito, né? Perfeito. Jesus disse também nos seus ensinamentos: no mundo tereis aflições. E essas aflições a gente tem que passá-las com resignação, com paciência, porque só assim nós conseguiremos abraçar os compromissos que nos foram redentores, né, que nos foram dados, porque Deus nos enseja aqui a nossa escola, a nossa evolução. Então nós estamos aqui para isso, para evoluirmos espiritualmente, chegarmos na espiritualidade mesmo bem melhor do que viemos. Com certeza, e devido à nossa escala, né, de evolução, nosso nível de incompreensão, a gente costuma causar, atrair para nós muitas dores, que é o que acabamos de falar agora há pouco, né, das causas atuais que pode vir a desencadear momentos estressantes, momentos depressivos, momentos de perturbações. Mas dando continuidade, a causa, né, vamos dizer assim, da depressão, ela pode ser de origem espiritual mesmo? Como que a gente pode identificar isso? Será, Cláudia? Será que a gente pode falar um pouquinho disso? Podemos, sim. Sim, ela é espiritual. Por quê? Nós somos um ser espiritual, né? É o nosso espírito, é a nossa alma. Ela que comanda o nosso corpo físico. Então, nós pensamos, nós sentimos, primeiro, no espírito. E através do nosso da nossa comunicação com o nosso corpo físico, nós temos a sensação no corpo material. Dessa forma, a doença, ela é espiritual porque ela vem do ânimos. Isso. Porque primeiro sentido no espírito, na alma, né? O ânimos, a alma. E uma vez que é lá que tudo se inicia, é lá que a gente sente primeiro todas as nossas sensações do corpo físico. Então ela é espiritual, sim. E é muito interessante você falar isso, que nos lembra, né, algo que a gente sempre diz. Nós temos o costume de falar assim: ah, o meu espírito sente isso. Por que o meu? Por que nós nos separamos, né? Dá a impressão que há algo assim carnal, né? Nós carnal e nós espiritual. Não. Exatamente. Eu digo isto porque eu sou um espírito, estou em carne. Tá? Mas eu digo isso, então, dentro deste ponto de vista, englobando em uma dimensão geral, ela é espiritual, porque não deixa de ser tudo, exatamente, né? Tudo se origina assim, em algum ponto no espírito, porque ele se descontrolou, ele perdeu uma condição harmônica, e este perder-se temporariamente a harmonia vai gerar algum distúrbio, seja psicológico ou já manifestado no quadro orgânico, correto? Normalmente é assim, né? Você sente no espírito, há um desarranjo psicológico, psíquico, e depois você sente todas as questões no corpo físico. Então é como se fosse um elo ligado ao outro, né? Sim. Você tem o espírito, as sensações que você sente no seu psique, e depois você passa as sensações que você sente no corpo físico, que são os sintomas que vão aparecendo conforme a gente está ali, dependendo do quadro, leve, profundo, médio, ou às vezes a pessoa nem percebe mesmo que está num estado depressivo. É por isso que se faz necessário a conscientização, porque senão o indivíduo ele fica, né, afastado, né, fechado, enclausulado, né, nele mesmo, nesse próprio mundo que ele cria. E como sair, né, desse isolamento? Então a gente precisa despertar, né? Exatamente. O depressivo, né, ele se afasta dele mesmo, ele se isola dele e também das pessoas que o cercam. Mas principalmente, Zé, ele se afasta da fonte divina, que é Deus, com esses sentimentos e pensamentos ruins. Ele se fecha nos seus problemas e nas suas mágoas. E o que, que acontece? Com isso, o depressivo ele cria um ambiente que o circunda negativo. E por meio desses fluidos que ele emana, porque nós somos energia, ele fica, então, numa sintonia negativa. Exatamente. Entendeu? Né? Essa sintonia é o que você... A gente acaba aqui reforçando, né, com questão ao vigiar nosso. Né? Porque neste momento que a gente se entregou a este mundo íntimo nosso e perturbador, porque nós não encontramos uma saída, digamos assim, ali nós somos o lamentador, nós somos o coitado, enfim, ninguém tem dó daquela situação por qual a gente passa, o nosso sofrimento é o maior. A gente começa também a emitir padrões vibratórios, né, que vão gerar sintonias também desagradáveis, né? Ou seja, nós vamos nos comunicar com mentes que vibram na mesma faixa. Né? É o famoso, né, a vibraçãozinha negativa. Né? Então, às vezes, a gente nota que, às vezes, você está bem, você chega num local, você sai... Por algum motivo, não fez bem estar ali. Então, imagina, se nós conseguimos sentir esses rápidos e breves momentos, né, de oscilação vibratória, imagine uma pessoa entregue a um mundo íntimo perturbado. Imagine a condição que ela chega, né? A sintonia dela, ela faz com que... ela fica, na verdade, né, à mercê de espíritos desencarnados que se afinam com este padrão negativo. Então, se a pessoa está muito triste, ela vai continuar sentindo tristeza porque ela dá essa abertura, né? Então, como o depressivo, nesse quadro, ele se afasta do elo divino, o que acontece? Criando esse padrão vibratório negativo, ele dificulta o acesso dos amigos superiores espirituais, de Jesus também, de auxiliá-lo devido a esse não conhecimento de si mesmo. E ele acaba indo por um caminho... Através do livre-arbítrio, né? Não, logicamente que não, o depressivo ele não quer estar assim. Ele não gosta dessa condição de estar assim. Pelo contrário, ele quer sair, mas às vezes ele não enxerga os caminhos, né? Justamente por causa desse padrão vibratório que os nossos amigos inferiores, né, desencarnados, fazem com que ele tenha um véu, né? E ele não consegue sair dessa situação. Correto. Me fez lembrar aqui uma lição que se encontra no livro de Léon Denis, né, um discípulo de Allan Kardec. E neste livro existe uma breve história em que conta que um rapaz, ele se encontrava num estado de irritação muito grande, vamos dizer assim, até para os ouvintes entenderem o porquê nós falamos isso logo mais acima, de que a pessoa às vezes não consegue receber um auxílio espiritual. Então vamos lá, né? Existe uma injustiça? Não. Mas quando Deus, quando Jesus quer, eles conseguem. Sim, consegue, não é isso que foi colocado aqui como ponto principal. O ponto principal é mostrar como o depressivo se posiciona com relação a receber um tratamento. Primeiro dele mesmo, né? Exato. Esse que é esse contato. Então, nessa história, contava que este indivíduo, estando irritado, um benfeitor espiritual dele tentava se aproximar para que ele acalmasse. Olha que interessante. Da zona cerebral dele, né, emanava como se fosse cortinas rajadas de energias negativas que o envolvia em um manto escuro. Exatamente expulsando isso. De perto tudo que era vibração positiva e imediatamente já colocando-o em sintonia com mentes desequilibradas. O que, que o benfeitor fez? Ele, em prece, olha que interessante, ele sintonizou com uma mente mais próxima que estava em oração, era uma senhora, né? E ali ele vai direcionar aquelas energias vibratórias da oração também para aquele indivíduo, para que haja uma harmonia. Mas a coisa não acontece assim de uma hora para outra. este indivíduo, aquele indivíduo irritado foi pouco a pouco, ele foi melhorando, e quando ele conseguiu melhorar, que ele sentiu, né, o alívio, e engraçado que para isso acontecer, ele não, né, conta-se um tracinho, que uma pessoa vem até o local onde ele está, né, tipo, chega uma visita, quebrando aquele elo onde ele estava, é fechado. Então o que acontece? Chega uma visita na sua casa, você está irritado, de repente, né, a sua irritação termina, né, porque você é obrigado a receber aquela visita, né? Exato. Então, quer dizer, naquele momento o foco mudou, a atenção, e esse benfeitor espiritual pôde fazer ali a sua ação também. Mas tudo isso tem uma série de envolvimentos e de merecimento. Então, por isso que nós citamos aqui há pouco que o indivíduo, ele se isola. Não é que Deus, não é que os benfeitores espirituais deixam de prestar auxílio. Jamais, em momento algum. Na verdade, Zé, né? Você disse muito bem. E você concluiu o meu raciocínio. Há uma dificuldade. Você narrou aí um pedaço do livro, em qual a dificuldade que o mentor espiritual dele vai chegar até nele, devido exatamente a essa sintonia negativa. Ele teve que usar um terceiro para ir lá distrair a pessoa, para a pessoa parar de pensar negativo, para eles chegarem. Porque ele tinha um véu na frente. Exato. Devido aos irmãos que ali, os nossos irmãos desencarnados que estavam ali. Então, quer dizer que não é que não há ajuda espiritual superior. Ah, sim, mas ela é dificultada justamente por esse ambiente que o próprio depressivo se coloca, né? Uhum. Na isso verdade. Mesmo. Tá, mas as considerações são válidas e merece de nós um pouco de atenção, né, para que nós possamos voltar a olhar para nós, reformar-se interiormente, né, buscar conhecer as nossas falhas principalmente, e nos momentos que nós nos desequilibramos, procurar voltar, né, a nossa visão para o belo, para Jesus, para Deus, elevar em oração, porque a prece, a gente volta aqui reafirmar, é uma usina geradora de forças, né? Então ela vai ativar todos os nossos centros de energia, né, de modo que a nos colocar, né, a uma predisposição para receber essa cura. Né? Eu costumo dizer que as pessoas doentes de oração, elas teriam que se internar no hospital da oração, né? Que aí elas conseguiriam graças e bênçãos conforme o merecimento de cada um. Olha, você sabe que o hospital da oração, segundo nossa amiga Eliana, né, Bolinelli, ele não tem portas, né? É sempre de portas abertas. Sempre. Você entra e sai quando quer. É na nossa própria consciência. Né? Então, de vez em quando a gente vai para lá também, né? Verdade. É só simplificando, né? Esse hospital de oração é o nosso estado de consciência. Por quê? Quando a sua consciência já lhe chama a atenção, significa que nós estamos um pouquinho melhor dentro da escala de evolução. A gente já começa a seguir os preceitos da educação evangélica de Jesus, que fala principalmente na questão de amar o próximo, não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse a você. Então, a consciência, quando ela nos avisa nesse ponto, a gente já está um bom caminho andado para receber curas, para receber toda a orientação espiritual de que necessitamos e principalmente para nos conscientizar. E já que nós estamos falando de obsessão, desse intercâmbio, dessa sintonia propriamente dito, ela também é fator para desencadear a depressão, ela pode prejudicar, né? Ela pode acelerar, de certa forma, o indivíduo a entrar nessa questão de se fechar. Né? Sim, sim. É muito importante falarmos sobre isso, até porque os sintomas são semelhantes. Né? Ao longo da nossa eternidade, nós fizemos amigos que vão seguir, né, nos auxiliando, nos apoiando, nos ajudando, mas também nós fizemos alguns inimigos. E estes com o nosso comportamento, né? Porque fomos mal com o nosso possível amigo que acabou se revoltando contra nós. Então, talvez porque destruímos ideais, ou prejudicamos, ou até odiamos, né, no passado. A gente não tem noção, a gente assim, sabe que nós tivemos existências, mas aqui a gente não sabe o que a gente fez lá atrás, né? Então, estando nós encarnados e nossos amigos que nós prejudicamos fora da matéria, há uma atração eletromagnética do nosso perispírito. Perfeito, né? Excelente definição. Então, o nosso perispírito é a forma, né, que modela o espírito. E é através do perispírito que há esta atração eletromagnética, na qual a entidade obsessora, ela transmite-nos o seu ódio, o seu mal-estar, a sua influência perniciosa, sua energia deletéria, porque ela não nos perdoou. Então, se ela não nos perdoou, ela vai nos... É igual uma cobrança, né? Vem a cobrança daquilo que nós fizemos. E a gente acaba captando isso lentamente, como tristezas, sonos perturbadores, pesadelos, ansiedade, sudorese, insônia, que é a dificuldade de conciliar o sono, distúrbios também semelhantes à apneia, perdas dos ideais de amor. Então, nós vamos captando tudo isso muito lentamente, né? E é legal falarmos que essa entidade obsessora só está conosco porque fomos mal, nós fomos perversos com ela primeiro. E às vezes nos perguntamos, né, Zé? Estou sofrendo tanto, será que fui tão mal assim? Vai ver, nós somos até pior, né? Porque nós sempre se achamos um anjo. A pessoa sempre se acha um anjo diante daquilo que ela está. A pessoa morreu, ah, coitado, foi uma coisa horrível, né? Ele teve uma existência muito difícil, mas ela sempre se acha um anjo e as pessoas falam, ah, coitado, morreu, né? Então, a gente tem que ter essa consciência também de que nós temos essas situações que são muito semelhantes à depressão. Até porque a gente gosta de colocar nessa situação de coitadinho, né? Aqui, a gente consegue enganar ainda um pouco, né? Com a nossa aparência, né? No mundo físico, né? Consegue disfarçar. É a vitimização, né? Mas as coisas não funcionam assim perante as leis espirituais que são realmente justas. Para definir um pouquinho, né, esse termo perispírito, que nós não vamos aprofundar, porque hoje não seria, né, não teríamos tempo para isso, mas nós notamos que sempre nos diz, olha, o pensamento positivo, ele influi, né, ele condiciona as coisas a acontecerem, enfim, ele influencia. Onde que o perispírito entra aí? Imagine de periferia, né? Um corpo mais sutil, algo mais quintessenciado que nos envolva, né? Por que fala assim, primeiro acontece nesse perispírito? Porque são padrões vibratórios diferentes. O mundo espiritual primeiro se comunica justamente com essas regiões mais sensíveis, né, do nosso espírito. No caso, perispírito, né, tudo que este recebe, tudo que há de descontrole, né, nessa periferia, nesta camada, se nós não nos vigiarmos o suficiente para alterar, para reorganizar, né, essa estrutura mais sutil, que é influenciada principalmente pelo nosso pensamento contínuo, repetitivo, pelo nosso poder de criação do pensamento, se nós não reestruturarmos isso, pode ser sim, né, vir a manifestar no corpo físico como doenças. E muito mais rápido ainda, na parte psicológica. Exato. Causando os transtornos. Né? Mas futuramente a gente esboça melhor, fala melhor sobre o perispírito. Né? Só, Zé, complementando isso que você falou, como a gente disse que a gente sente primeiro no nosso ser espiritual e depois passa para o corpo físico, é exatamente esse perispírito que faz a ligação entre o nosso ser espiritual e a nossa carne, o nosso corpo material. Então, é ele que vai passar as sensações para o nosso corpo, da qual nós sentimos as sensações. Exatamente. Até nós vemos muito, né, as curas magnéticas, né, de imposição de mãos. Né? Essa imposição de mãos, ela age principalmente nesse corpo sutil nosso. Né? E ao agir nesse corpo sutil, né, todo o conjunto de merecimentos nosso acaba absorvendo também como cura para nós. Mas lembre-se, sempre tem aí um merecimento na história. Nada vem de graça, gente. Se a gente tem condição de receber, né, determinados bens, determinadas curas para o nosso espírito e que sirva para nós de educação, então nós vamos receber. Caso contrário, a gente precisa se reeducar para entender o que é que nós estamos fazendo conosco, tá? Porque na escola a gente pode ali fazer uma colinha e passar de ano, mas aqui não. Aqui não tem jeito. Na vida espiritual não tem jeito, né? Ou a gente se educa, ou a gente se educa, tá? O tempo não existe mesmo, né? Não precisa ter pressa com esse pessoal. Então nós vamos sim ser cobrados por tudo que estamos fazendo. Então é bom ficar atento, começar a buscar, a conhecer a si mesmo, porque assim a gente vai amar mais o próximo, vai sorrir mais, vai ver mais beleza no mundo, né? Em meio a tantos transtornos que existe hoje, nós temos que escolher ver o lado positivo das coisas, se é que nós acreditamos em uma justiça divina perfeita que rege tudo, sobre a mais perfeita ordem. Então, nós temos que começar também a olhar para nós como um ser complexo e que precisa de atenção e que precisa principalmente de harmonia para estar bem. Mas dando continuidade, Glaucia, a cura para as doenças como depressão, há uma cura para a depressão ou o que fazer quando nós nos deparamos com ela? Ah, tem, porque a maioria fala que não tem jeito. E principalmente aqueles que não entendem, fala que há uma frescura. Não, isso não, na minha época não existia. Como se, a minha época, a minha época sempre é hoje, porque já morreu, né? Não existe isso. Verdade. Então, no meu tempo não existia tanta coisa assim. É o final do mundo. Não é que é o final do mundo. Veja bem, com o tanto de informações que vem chegando, nós vamos exigindo cada vez mais de nós também, de acordo com as mudanças. E muitas vezes, sem nos prepararmos para esta mudança. A gente vai coletando tudo, vai querendo tudo, né? Vai colecionando o problema, os problemas voluntários, e depois vai reclamar. Aí vem a reclamação até no corpo físico também. Exatamente, né? Que uma hora também não suporta. Né? O nosso espírito, através do nosso corpo físico, nos dá o alerta, né? Ó, tem alguma coisa errada aqui, vamos ver, né? O psicológico é a primeira coisa que pede, né? Pelo amor de Deus, me ouve, né? Mas a gente não pode, né? Ouvir, a gente tá muito ocupado, a vida é assim mesmo, é uma correria, é o dia a dia, eu preciso trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, e é isso. A gente perde a noção de querer, de conquistar. E começa a ambicionar muito mais do que aquilo que é o necessário para uma vida de bem, uma vida equilibrada, ou seja, a qualidade de vida. A gente quer muito mais do que simples qualidade de vida, infelizmente, essa é a realidade das condições atuais do ser humano hoje encarnado. Não é uma regra geral, mas podemos ver, hoje o indivíduo tem um carro, ele não quer mais um carro, ele quer o carro do ano. E como se não bastasse, ele quer um carro do ano, apego, a moto do ano, né? o melhor apartamento, os melhores... Enfim, então isso é um fator que desencadeia terríveis depressões. Sim, porque há decepção quando não consegue, exato, né? E ela se frustra, né? Ela coloca felicidade no consumo, né? E quando ela não consegue aquilo que ela quer... Né? Ela se frustra achando que aquilo era felicidade para ela. Na verdade, a felicidade está dentro dela e ela não percebe isso, né? Mas realmente as pessoas acham que não há cura para a depressão. É um tratamento medicamentoso que muitos médicos falam, porque o médico também não tem, assim, hoje sim já há uma informação maior quanto a isso, mas quando ela desencadeou, né, ali dos anos 40, que veio com uma força maior, né, 50, 60, e nos anos 80, que já estava com estatísticas alarmantes, se busca uma cura, assim, para isso, né? Mas a cura está no ser espiritual. Entendi. O ser espiritual que tem que buscar essa cura. E como isso acontece? Porque o ser físico vai tratar apenas os efeitos, né? Os efeitos através da medicação. Então, mudança de pensamento, mudança de comportamento, esse é o fator básico para todo depressivo. É o primeiro passo. É o primeiro passo para se sair de uma depressão, mudança de pensamentos, pensamentos negativos, torná-los positivos. Isso até por uma experiência própria, porque eu também tive uma depressão muito profunda, com ideias suicidas, e eu conseguia a mudança do meu pensamento quando eu tomei consciência do que estava se passando comigo, que é muito difícil a gente ter essa consciência realmente. Então, orar e ter fé também são passos, são recursos que nós temos aí à nossa disposição e não nos custa nada, né? Não, e é um manancial maravilhoso. Orar sempre, sempre, sempre, sempre. Jamais soltar da mão de Jesus, da mão de Deus nesses momentos. Exato. Orar e ter fé é aplicar os ensinamentos que Jesus nos ensinou, né? Orar e vigiar. O que é orar e vigiar? Vigiar os pensamentos, que é essa mudança de pensamento, de negativo para positivo também, né? Assim você não dá essa abertura para os nossos amigos que possam nos obsidiar, né? Uhum. Aí, muito facilmente. E orar, porque quando nós oramos, nós elevamos o nosso pensamento em Deus, nós fazemos essa ligação com o Altíssimo e nós ficamos protegidos com o concurso dos bons espíritos, que vão poder nos auxiliar inspirando bons conselhos e também bons pensamentos e fazer com que resistamos a situações difíceis, né? Outro recurso também, caríssimos ouvintes, é praticar o bem, a caridade, no serviço ao próximo, porque ao exercitarmos o amor, nós deixamos de nos lamentar. E nós vemos que a dor do outro é muito maior do que a nossa, porque quantas pessoas aí passam por um câncer terminal, e nós vemos o quanto nós estamos fechados no nosso mundinho mesmo, né? É o amar verdadeiramente, porque você, o que que é o amor ao próximo? É uma extensão do amor que sentimos por nós mesmos. Então, nós, praticando o bem, nós deixamos de nos lamentar. E nós fazemos o quê? Nós abrimos essa abertura para o bem, né? Porque o bem que se faz anula o mal que se fez. A soma dessas boas ações naturalmente se sobrepõe às negativas. O amor, ele apaga qualquer situação ruim. Então, fazendo oração, praticando a fé, né? Obviamente que a fé é um estado de pensamento, né? Principalmente no caso de obsessão, também é importante falar que somente a casa espírita que vai poder detectar se é caso ou não de obsessão, né? E aí, se for o caso, aplicar os passes magnéticos, a doutrinação, aquela entidade obsessora, e procurar o perdão daquilo que você um dia fez para aquela entidade que está ali te causando tantas aflições e tanta perturbação. E além disso, que esses são os fatores básicos, né? A nossa reforma íntima, a nossa mudança comportamental. Nós não podemos falar, não vou mudar, só assim acabou. Não pode ser, nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que mudar. Não é fácil também mudar, viu, Zé? Eu posso imaginar que não. Não, a reforma íntima, a nossa mudança de comportamento, ela é muito laboriosa, ela é muito trabalhosa. Então, o que que nós temos? Primeiro passo, detectar os nossos pontos negativos, né? Os nossos defeitos. Nós temos um monte, né? Orgulho, a vaidade, os ciúmes, enfim, todos os nossos defeitos. E passar a trabalhar esses pontos fazendo autoexercício, igual você disse logo no começo, que é buscar não reagir, buscando trabalhar isso da melhor forma, fazendo com que nós passamos a ter um alcance, né? Caímos, claro, somos seres imperfeitos ainda, por isso que estamos aqui, mas nós temos que levantar e seguir em frente. Quando a pessoa tem essa consciência de não sentir a culpa, nós já temos meio caminho andado, que foi o que você disse, né? Meio caminho andado no sentido de nos levantarmos. Mas tudo isso vai depender dessa mudança de comportamento, que é o nosso merecimento, né? Nós temos que fazer para merecer, aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida, amar ao próximo, servir ao próximo. Tem uma pessoa passando necessidades, vamos lá buscar apoiar, ajudar, fazer o bem. A caridade mesmo, né? E assim a gente vai conseguindo a nossa mudança de pensamento e fazendo com que a gente prossiga nos caminhos redentores que Jesus e Deus nos almeja, né? Tá certo, até porque senão, né, a gente vai acreditar que todo fator depressivo é causado também por um obsessor, e quando não é assim também, né? A maioria da culpa é nossa, a gente precisa, por isso que fala, conscientizar. Bom senso sempre, né? Sempre usar o bom senso. Vontade, perseverança para mudar, né? Hoje a medicina já se fala em medicina transcendental. É a medicina tratando além do corpo físico, também tratando a alma. É o futuro, é a nossa evolução, tá? Então Chico já dizia, né? O orar nos aproxima de Deus. Exato. Mas a caridade nos aproxima do próximo. Trabalho sempre, esta é a receita. Trabalhar para evoluir, para melhorar. E o programa, tenho certeza que foi muito explicativo, serviu de lição para muita gente. Eu gostaria, então, que você fizesse suas considerações finais, Glaucia, né, dando, né, os nossos abraços aos ouvintes e falando, fazendo o fechamento de todo esse nosso discurso de hoje aqui. Eu costumo sempre terminar com um ensinamento de Lia Luft. Ela diz que a vida é uma mesa posta, onde nós temos venenos, pratos insossos e outros pratos deliciosos. algumas pessoas, consciente ou inconscientemente, escolhem os venenos, achando que viver é sofrer, enquanto outras passam uma existência sem sal. Mas há aqueles que pegam as delícias da vida vivendo na extrema felicidade, salvando-se de todo esse sofrimento e também de depressão. Meus caríssimos ouvintes, eu fico muito feliz de poder levar essa palavra até vocês e tenham uma boa tarde. Nós temos a grata satisfação de ter recebido a Gláucia Aparecida Tambra, da cidade de Ariranha, que veio nos dar esses esclarecimentos em torno do tema depressão. E nós estamos chegando ao final de mais uma edição do Nova Dimensão, querendo desejar a todos um domingo maravilhoso e que possamos refletir, usar de bom senso sempre, porque hoje em dia não nos falta informação. Conscientizem-se, busquem, orem, amem, porque procurar Jesus é muito mais do que apenas ler ali, entender as lições de Jesus. Não, a gente precisa buscar a revelação. O que nos passa as rotas evangélicas como manual de conduta para que a gente vai pouco a pouco saindo desse sofrimento. No caso, hoje nós discutimos sobre depressão. Porém, sabemos que o tempo é muito curto, então falamos de uma forma muito generalizada. Com certeza, há possibilidade de se aprofundar muito mais nesse tema e enriquecê-lo muito mais. Mas cabe a cada um de nós, primeiramente, conscientizar, não é verdade? Conscientizar para que possamos um dia nos libertar totalmente. Eu gostaria de deixar o meu e-mail para que as pessoas que quiserem, tiverem alguma dúvida que não ficou esclarecida, para que a gente possa voltar a esclarecer isso através do e-mail. O e-mail é tudo minúsculo, é ga.tambra, então é ga.tambra@uol.com.br. As pessoas que tiverem dúvida, por favor, mandem os seus e-mails, que possivelmente retornarei com os esclarecimentos necessários. Para aqueles que quiserem também acompanhar a reprise deste programa, pode acessar pela rede Amigo Espírita, www.amigoespirita.ning.com. Soletrando aqui, né? www.amigoespirita.ning.com. Aí lá você vai fazer o seu cadastro, vai se tornar um membro da Rede Amigo Espírita, vai ter um grupo de discussão muito rico, com muita informação, com muita entrevista, com muitos vídeos, e os áudios do programa Nova Dimensão também vai estar lá para você poder ouvir e deixar o seu comentário, entrar em contato conosco, tá? Assim que você já entrar na Rede Amigo Espírita, pode ir na seção Grupos e depois escolher a opção Áudio. O programa Nova Dimensão vai estar lá para vocês novamente ouvir essa discussão, né, do tema depressão que foi tratado hoje no Nova Dimensão. Meus queridos, uma boa tarde a todos, que fiquem com Jesus e que possamos, no domingo que vem, nos encontrarmos novamente em mais uma edição do programa Nova Dimensão. Nova Dimensão, a visão da vida sob a ótica espírita. Ba-da-ba-da-woo!